Fique agora com Raimundim na Líder. 2 horas de dicas e reportagens para você viajar, comer, dirigir e mais entrevistas, experiências e música na medida certa. Raimundim na Líder com Marcelo Ferri, Michele Montemor, Josiel Carvalho e Ricardo Cirilo. Na apresentação, Hamilton Trevisan. Muito bem, um ótimo dia para você, uma ótima manhã de sábado. Estamos aqui para mais um dia de atividades radiofônicas nesta gloriosa emissora. Vamos começar mais uma edição desse Raimundim na Líder. Hoje trazendo aí para você grandes destaques e também prêmios. Lembrando que além dos 98.3, você pode acompanhar a nossa programação pelo nosso liderfm.com.br e também pelos aplicativos para iOS, para Android, para você que está ligado aqui na rádio que é demais. Vamos dar um bom dia para Michele Montemor nesse sábado. Bom dia, Michele. Bom dia, Milton. Bom dia, Marcelo, Josiel, ouvintes. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Muito bem. Nosso querido Marcelo também está por aqui. Muito bom dia. Muito bom dia, saudações alviverdes. E vamos lá. Eu ainda tenho alguma esperança. Muito bem, Josiel Carvalho, Homem Notícias. Bom dia, Milton, bom dia, Marcelo, bom dia, Michele. Saudações, rubro-negros. Um bom dia pro meu amigo Alcides Alves, o goianinho, que tá na audiência, passou um recado para nós aqui. Muito bom dia, ouvinte. E tamo aí, mais um sabadão gostoso com o Raimundim. O Flamengo, aí, o Flamengo que era uma das minhas esperanças, né? Muito bem, para você que está acompanhando a programação, é o seguinte, temos vários prêmios hoje, daqui a pouquinho nós vamos explicar como é que vai funcionar essa parachinguela toda, mas antes, porém, entretanto, contudo, vamos começar com os destaques do Raimundim, essa edição de 12 de novembro. É isso aí, hoje você vai ficar por dentro de tudo que está rolando no Salão do Automóvel de São Paulo. E vamos falar sobre as novidades apresentadas pelas 24 principais montadoras do mundo. Também vamos trazer uma lista com 10 destinos onde a nossa moeda, o real, vale mais. E tem um resumão das principais notícias da semana sobre turismo e gastronomia. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Raimundim na Líder. Mas antes vamos de musiquinha? Vamos lá então. Pra começar bem o dia. Aumenta o volume aí. Líder é demais. Veio até mim. Quem deixou me olhar assim? Não pedi minha permissão. Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. Eu posso lhe adiantar, é, porque um beijo, se eu posso, eu devo.

Ricardo acabou de chegar aqui. Opa, aí. Made in France. O Hamilton. Então, mas já adiantando, é um aparelho antissono. Nós temos um antissono, que é um aparelho de segurança que não deixa você dormir enquanto você dirige. Exatamente. Isso é muito importante, certo? Exatamente. Então, Josiel, você já podia ter trazido dois junto com o Josiel. Aí tem também um Moleskine e uma caneta da Chevrolet. O que, que é um Moleskine? O Moleskine é um bloco chique, invocado. Um bloquinho gourmet, certo? Nossa, e ainda um tem VIP. Um Moleskine também, uma caneta da Chevrolet e um bloco e uma caneta da Fiat. Tá bom? Tudo isso pra você participar, as primeiras pessoas, dependendo das perguntas aqui. Então preste muita atenção em tudo que for falado sobre o Salão do Automóvel aqui no Raimundinho. Bom dia, Ricardo. Bom dia, companheiros. Bom dia. Depois de uma semana fora, né, da nossa cidade querida, que eu tenho saudade. Tava em Minas? Que bom. Mas eu vou embora daqui a pouco, viu? Antes das 9 eu vou sair, tá? Vocês deixam aí. Trouxe um queijo canastra de lá, né? É verdade, só vai sair se... deixar o pedágio. Foi uma semana dura, trabalhosa, não teve jeito. Então, beleza. Então, vamos começar a falar do Salão do Automóvel, o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, que vai até o dia 20 de novembro. São 540 carros das principais montadoras do mundo em exposição, sendo que 150 modelos são lançamentos. E o mais importante evento é o mais importante evento da América Latina. O Salão do Automóvel deste ano está rolando na São Paulo Expo, moderno centro de eventos às margens da rodovia Imigrantes, que recebeu ao longo dos últimos meses investimento de R$400 milhões. Raimundinho esteve lá e agora traz as novidades das principais marcas expositoras. E os SUVs compactos e os carros elétricos são as apostas das montadoras para chamar atenção durante o Salão do Automóvel de São Paulo. Entre as novidades automotivas, destaque para a Honda, que promoveu o lançamento mundial do seu utilitário esportivo compacto, o WRV, durante o evento. O WRV é maior que o Honda Fit e menor que o HRV. O motor é 1.5 de 116 cavalos de potência, de acordo com a montadora japonesa. O WRV começa a ser vendido no Brasil no primeiro semestre do ano que vem. O preço ainda não foi divulgado, mas especula-se que deve custar na faixa de R$70 mil. E a Chevrolet apresenta 12 veículos totalmente renovados, entre eles o Onix, a S10 e a nova geração do Camaro. Destaque para a tecnologia OnStar, sistema de diagnóstico no painel com conexão ao smartphone. O Cruze Sport 6, que será lançado em dezembro, e o Tracker também estão por lá. O stand da Chevrolet é um dos maiores do salão e tem atrações também para as crianças, que podem se divertir no espaço Camaro Kids, onde é feito um mini test drive com carrinhos elétricos. Também tem o Stock Car Challenge, uma pista de autorama com réplicas dos carros da Stock Car. A Fiat leva seus últimos lançamentos, como o novo Uno com duas versões de motorização, 1.0 de 3 cilindros e 1.3 de 4 cilindros, além do Fiat 124 Spider, um Roadster com motor 1.4. A montadora também apresenta a nova picape Toro e o Mobi Drive, com o novo motor Firefly, que em recente prova de consumo de combustível feita por jornalistas, chegou a fazer 27,1 quilômetros por litro. Jornalista que bebe pouco esse. Mas é bem aceitável, né? Nossa, 27 é... Nossa, super aceitável, né? Deixa eu só fazer um adendo aqui. No stand da Honda, para quem é fã de moto, também vai poder ver de perto a Africa Twin, que vai ser fabricada aqui no Brasil. A moto, né? Manaus. Lá em Manaus. É a primeira vez que ela só é fabricada no Japão. E agora ela será fabricada aqui no Brasil também. Oh, bacana. Já a Kia Motors traz a terceira geração do Cerato, sedã de luxo que começa a ser vendido ainda neste mês de novembro pelo preço de R$ 76.990. No stand da montadora coreana também estão o Niro, SUV híbrido, e os sedãs Cadenza GDI e o Optima GT, também tem diversos outros carros da marca. A Jeep também tem alguns destaques, trazidos para o Salão do Automóvel de São Paulo. Está o Grand Cherokee Overland, que deve chegar no mercado nacional no primeiro semestre de 2017. O Grand Cherokee SRT também merece atenção. Também é possível ver o Renegade versão Limited 2017 e o Jeep Compass. A Toyota aposta na popularização dos carros híbridos. Destaque para o CHR, carro conceito compacto, e o novo modelo RAV4, que deve chegar ao mercado brasileiro no primeiro trimestre de 2017. A montadora japonesa também mostra um Mirai, movido a célula de hidrogênio, com a estrutura cortada ao meio para que o visitante possa entender o funcionamento do veículo. Também vale a pena conferir o simulador crash test. Olha, gente, o stand da Toyota está bem interessante, viu? Esse carro conceito CHR é bem bonito, viu? Vale a pena visitar. E como é que é esse simulador crash test? Ele simula um crash test, né? Como funciona esse crash test que é feito com os modelos, né? Isso, para verificar a segurança, né, do veículo. Tá certo. Bom, agora vamos para o stand da Ford, que reservou espaço no salão para as novas versões do Fusion, da Ranger, do Edge, o Edge é lindão, adoro, do Fox e do New Fiesta, e de outras, né? Entre os lançamentos para 2017 expostos estão o K-Trail, versão especial com visual aventureiro, e o Mustang, ambos com previsão de vendas no Brasil no último trimestre do ano que vem. A Nissan apresenta a nova picape. A Nissan apresenta a nova picape Frontier, com motor turbo diesel 2.5 litros, 16 válvulas, com 190 cavalos de potência. A montadora japonesa levou também o protótipo Nissan Concept 2020 ou 2020? O Nissan Concept 2020 Vision Gran Turismo, com design futurista e alta tecnologia, saído direto do videogame para o mundo real. E quem está investido pesado em SUVs é a Renault. A marca francesa apresenta três modelos no salão: a Captur, o Koleos SUV Premium de grande porte, e o KW Kwid. Kwid. É que tá falando tudo em C. O Kwid e o Kwid SUV urbano compacto. A Captur já está em pré-venda. Seu lançamento oficial acontece em fevereiro de 2017. O modelo pode chegar a R$ 80 mil. Esse é o mais barato da versão, Michele? Ou começa... O Captur é o menor valor, 80 mil. E se você quiser ganhar os brindes, fala aí pra gente quais foram os lançamentos que três lançamentos. A gente vai falar de mais carros, mais montadoras, mas você já tá liberado aí pra responder. Os primeiros que responderem vão ganhando aqui o brinde da Fiat, da Chevrolet e o Antissono. Para você participar, você pode mandar o seu WhatsApp aqui para o Raimundinho. WhatsApp 981362140, 981362140. Muito bem. E a Michele teve no salão, né, Michele? Fui no salão. Deve estar com a cabeça cheia de novidades aí. Sacola cheia de brinde, ouvintes. Estamos trazendo as novidades. Não é tão cheio assim, né? Não. Os brindes a gente vai trazer aqui para sortear durante o programa. Tá certo, bacana. Muito bem, então. Fica esperto então, participa aí. Daqui a pouquinho já tem sorteio, hein? Para você que está acompanhando as matérias do Raimundinho. Agora 7h27. Você está ouvindo Raimundinho na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. Então Estamos de volta, 7h32. Rapaziada que está acompanhando aqui o nosso Raimundinho nessa edição de 12 de novembro. Estamos trazendo aqui um resumão do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, hein? Começou na última quinta-feira, segue até o próximo domingo lá na capital. Aí está valendo prêmios na programação 983. Pela fanpage Líder Rio Preto, tem um kit bem bacana da 98. E você também pode participar pelo nosso WhatsApp e também concorrer a kits especiais. WhatsApp, por favor, José Carvalho. WhatsApp Líder Notícias e Raimundina Líder é o 981-36-2140. Muito bem. E se você está concorrendo a 3 brindes, um kit da Fiat, um da Chevrolet e um equipamento anti-sono que não deixa você dormir enquanto dirige. Eu tenho curiosidade. Tem que participar do nosso... Eu não posso ganhar. Vou ter que comprar, não vai ter jeito não. Bom, e voltando a falar sobre o Salão do Automóvel, no estande da Volkswagen, o visitante vai encontrar muitas novidades. Entre elas, os carros conceito totalmente elétricos ID, previstos para circular nas ruas da Europa em 2020, e o Bud E, chamado de carro do futuro. Para o mercado brasileiro, a montadora alemã anunciou o inédito T-Cross Breeze, novo utilitário da marca com opção conversível. Ao todo, são 12 novidades, entre elas a nova Amarok, o Gol e o Up versões Track, o CrossFox Urban White, o Tiguan 1.4 TSI, o Golf e Variant 1.4 TSI, além do esportivo Golf GTE Sport, um carro que é bem legal e está lá no nosso Instagram, gente. O stand traz também ambientes em realidade virtual. Em um deles, a sensação é de estar suspenso em pleno Grand Canyon, nos Estados Unidos. Em outro, o visitante é reduzido ao tamanho de uma molécula para ver como funciona o motor. Curioso. Olha, o stand da Volkswagen tá bem legal. Esse carro, o salão, Golf, pelo jeito, estava maravilhoso, né? O Golf GTE Sport e o Gol GTE estão bem legais. E tem foto desses dois modelos lá no nosso Instagram, se você quiser dar uma olhadinha. E esse Variante? Variante. Eu nem sabia Golf que... Nem sabia de sua existência ainda. Variante é como é o Jetta, né? Com a sua versão. É um Aparati do Jetta. Isso. Certo? Não, tá. E escuta, você foi reduzida ao tamanho de uma molécula? Não deu tempo. Você flutuou no Grand Canyon? Não deu tempo. Eu tava assistindo as coletivas, são coletivas a cada 20 minutos, então. Não tem tempo para esses lazeres. Essas distrações. Você viu que ele quer saber só. Como que foi só... Ah, tem que especular, aproveitar pra especular, né, mano? Bom, mas vamos lá, dando sequência, agora vamos ao stand da Audi. Uma das atrações da Audi neste salão do automóvel é a Sonda Lunar 4. 4? É isso mesmo? 4. É que tem dois T's aqui. Que combina a tecnologia de célula de combustível... Não, pera lá, vamos de novo. Uma das atrações da Audi neste salão do automóvel é a Sonda Lunar 4, que deve alçar voo espacial a bordo de um foguete e transmitir vídeos e imagens em alta resolução para o planeta Terra. No estande da montadora alemã, destaque também para o H-Tron 4, que combina a tecnologia de célula de combustível de 150 cavalos de potência a uma bateria adicional de 136 cavalos. Destaque também para os novos RS6 Avant e RS7 Sportback, além do super esportivo S8 Plus, que tem motor 4.0, 8 cilindros biturbo de 605 cavalos. Caramba, esse é um Aras de fato. O modelo chega ao mercado brasileiro em dezembro. E entre os lançamentos inéditos no Brasil, trazidos pela Mercedes-Benz, está o novo Classe C Maybach S500. A montadora alemã também trouxe seu carro conceito Concept IAA, com linhas aerodinâmicas arrojadas e alta tecnologia. Ao todo, a marca mostra 30 modelos para o Salão de São Paulo. O carro conceito IAA é o mais impressionante do evento. Olha, esse mais impressionante do evento é na minha opinião, viu? Porque, olha... Bota na conta da Michelle. O carro, ele tem no nosso Instagram a foto dele também. Ele não tem maçaneta, ele não tem os espelhos retrovisores, né? Então, o design dele é muito impressionante mesmo. É lindo demais. E assim, a Michelle estava me falando... Eu vi umas imagens do carro e tal, mas ela estava falando que o retrovisor é como se fosse um sistema de vídeo, assim. Enfim, deve são ser câmeras. Negócio, né, que... Futurista não, né? Realidade, né? Isso. Bom, futurista já é futuro pra nós aqui, né? Daqui uns 30 anos a gente consegue. Então, e pra você ouvinte que tá nos ouvindo, enquanto a Michelle vai falando, dá uma entradinha aí no Instagram do Raimundinho. Eu tô acompanhando, você tá falando, eu tô aqui olhando, Michelle. Realmente, tô olhando o que você tem postado aqui. Então, gente, ó, aproveita, vai curtindo, vai compartilhando aí no seu Instagram. Vou falar também que tem um destaque para o Fractal, um protótipo elétrico esportivo com autonomia de 450 km e interior 80% produzido por impressão 3D. A francesa Peugeot traz ao Salão do Automóvel uma série de novidades para o público brasileiro, entre elas o novo SUV 308, que será lançado em 2017. Também chamou a atenção o utilitário Peugeot Traveler iLab, é isso? iLab, voltado para viagens de negócios e os shows Cars, Spirit e Knight, é isso? Kianit, sei lá. Fala aí, Michel. Fala aí, Michel. Como é que pronuncia isso? Kianit. Nossa sorte que existe Michelle Montemore aqui no Raimundinho ali. E a Land Rover apresenta pela primeira vez ao público brasileiro o novo Discovery. O veículo só tinha sido mostrado no Salão de Paris há pouco mais de um mês. O novo Discovery é feito em alumínio. A marca também mostra pela primeira vez o Range Rover Evoque e o Discovery Sport, produzidos na recém-inaugurada fábrica da Jaguar em Itatiaia, no Rio de Janeiro. Antes de dar sequência, eu vou ter que fazer um comentário. Pô, um carro cujo interior 80% sai de uma impressora 3D. Exatamente, é muito louco, interessante, né? Interessante isso, né? E o carro é lindão, viu? É impressionante legal. Também. Tem foto dele também no nosso site. Não, mas eu coloco agora. A Michelle vai colocar, então, pra você que quer... Além de saber informações... E quem não tem Instagram pode acessar o site? Tem no site também? Pode acessar o site. O site qual que é mesmo, Marcelo? raimundin.com.br mundin com M no final de Marcelo, .com.br. Isso aí. Achei que era M de Michelle. Tá, pode ser também. Você tá plantando a Discord aqui. Não, de jeito nenhum. M é pra nós tudo. Bom, dando sequência ao nosso rolê pelo Salão Internacional, a Hyundai leva para o salão o novo SUV Creta, produzido na fábrica de Piracicaba, aqui no interior paulista, Piracicaba, e com vendas previstas para o início de 2017. No stand também estão a nova Tucson, utilitário esportivo, o novo Elantra e o Ioniq, primeiro carro elétrico do mundo com três opções de motorização disponíveis em um único modelo. Pode ser híbrido, híbrido plug-in e elétrico. E a Lexus, divisão de automóveis de luxo da Toyota, também evidencia no salão a aposta nos veículos de propulsão híbrida. Em seu stand está o LC500H, protótipo do coupé esportivo híbrido de luxo, considerado pela marca o futuro do design e do que há de mais moderno em tecnologia híbrida no mundo. É a primeira aparição do LC500H no Brasil e na América Latina, após ser revelado no Salão de Genebra em março desse ano. Outra marca japonesa presente no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo é a Subaru, que traz sua linha 2017, incluindo o reestilizado Subaru XV e o novo Outback. Ao todo, são seis modelos em exposição. Toda a gama de veículos da montadora à disposição no Brasil. E a BMW leva ao salão modelos esportivos, como o 430i Cabrio e o M140i, com 350 cavalos, que chega ao mercado brasileiro em dezembro. Destaque também para o carro conceito X2, que deve ser comercializado a partir de 2018. O stand conta com 21 veículos das três marcas do grupo BMW Brasil, a BMW Mini e a BMW Motorrad, que tem como destaque a inédita BMW F700 GS, que será lançada nesta próxima semana aqui em Rio Preto. Bom, no stand da Mitsubishi, além da nova versão da L200 Triton, a Sport, a Mitsubishi Motors apresenta no salão o PX33, modelo fabricado como protótipo pela empresa japonesa em 1935. Na época ela chamava Mitsubishi Heavy Industries. O PX33 foi o primeiro automóvel de passeio no Japão a ter tração nas quatro rodas. Ou seja, um pouquinho da Mitsubishi apresentando um pouquinho da história do automobilismo japonês. Buenos. E do mundial, né? Um dos primeiros carros com esse sistema 4x4, então, né? Mostra que a marca sabe bem fazer, sabe o que faz, né? Já pensou em 1935 você já ter carro subindo parede mesmo? Que legal. Sobe até em coqueiro. E tem foto dele lá no nosso Instagram, viu, gente? Eu preciso acessar o Instagram do PX33. E os chineses também marcaram presença no salão deste ano. A Chery, A Chery utiliza seu espaço para apresentar sua nova geração de veículos. Na verdade, o vice-presidente fala Chery. Chery, Então, vou usar Chery. Pode ser. A Chery utiliza seu espaço para apresentar sua nova geração de veículos. A partir do próximo ano, a marca passa a comercializar no Brasil o Tiggo 2, SUV urbano que será fabricado no Brasil e que chega ao mercado no primeiro semestre. O Tiggo 7, que anteriormente era chamado de carro conceito TX, e o Arizo 5, que chega no segundo semestre. Isso aí. A Citroën mostra no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo o novo C4 Picasso. O stand da marca, chamado de La Maison Citroën ou a Casa da Citroën, chama a atenção, além de uma bela arquitetura e decoração, onde o visitante pode configurar um veículo, ouvir músicas da playlist Citroën, recarregar o smartphone ou apenas relaxar em diversos ambientes. A marca francesa também mostra o Concept Air Cross, carro conceito de motorização híbrida que combina um motor a gasolina e um motor elétrico, e Emeari, um carro 100% elétrico. Olha, esse carrinho elétrico, o Emeari, é muito legal, ele é muito bonitinho. E como a Citroën não tem muita novidade, né, esse ano, o que mais chama atenção mesmo é o stand, que tem até um café que você pode sentar lá com seus amigos, tomar um cafezinho. Para se sentir em Paris. Isso, para se sentir em casa, como diz a marca. Eles querem que o visitante se sinta em casa, né? Sim. O salão é interessante esses carros conceitos, né? E dá para você perceber a tendência mundial, né? E a tendência mundial, né, Mi, é a aposta em SUVs compactos, né? Modelos compactos e os carros híbridos e elétricos, né? O petróleo está com os dias contados. O lance desses SUVs compactos se deu aqui no Brasil muito por causa do Jeep, né? Do Jeep Renegade. O sucesso do Jeep. Isso. Aí as marcas agora resolveram apostar nesse tipo de segmento. E ele dá uma sensação que você está um pouquinho mais alto, que você vai enxergar melhor, tem uma visibilidade melhor para estar dirigindo. É um carrinho bem interessante. Mulher gosta muito desse tipo de opção, né, de carro, né? Ele não é monstrão, né? Mamutão, que nem essas SUVs, né? Grandonas aí, tradicionais. E ele fica... É quase um crossover, né? Um pouquinho mais que um crossover. E tem gente participando aí, Josiel, da nossa promoção? É, tem um rapaz aqui, mas eu tô pedindo, ele tá querendo participar, mas ele não citou os três lançamentos. Ah, tem que citar, gente, senão não vai. São Mateus... Não, olha só, não precisa citar os três. Se você citar um, já tá valendo. Quem citar primeiro vai ganhando, entendeu? É que nós temos três kits aqui, então as pessoas que forem acertando vão faturando os kits. Os três okay? Primeiros que responderam. Se você souber pelo menos um nome de um lançamento aí, você já está faturando um kit aqui. Ou então você vai direto na fanpage Líder Rio Preto, que você também pode participar dos kits da 98. Ok? Vamos de música aqui. Daqui a pouquinho a gente volta para a gente concluir tudo o que está acontecendo. Muita coisa no salão do automóvel em São Paulo. Raimundim esteve por lá e está trazendo para a gente. Mas aqui antes, na programação. Antes, deixa eu só falar uma coisa. Sim. Claro. O Matheus, eu não vou te ajudar, tá? Eu não vou te ajudar de jeito nenhum. Liga esse rádio e fique esperto. Mas, enfim, você já escutou falar do Aircross da Citroën? É o Matheus Vinícius da Silveira, comunhão. Ele tá entregando bolo. Ó. Tira meu sono enquanto eu entrego bolo. Ô, traz um pra gente aí, Matheus. Traz aí, Matheus. 7h48. Rising to the street, light me up that cigarette, and I'll strap shoes on my feet. Try to find the reason things went wrong. Got to find the reason why my money's all gone. I got a Dalmatian, I could still get high. I can play the bills I have to pay. I don't get angry when my mom smokes me. Hits the bottle and goes right to the roof. Hit and fight and it's all the same. Living with Louis Dog's the only way to stay sane. Let the loving come back to me. Camel. forever hand in hand. Take it all out on your stride. It is taking falling down. Love forever, love is free. Let's turn forever, you and me. Windmill, windmill for the land. If everybody in. Laughing gas, these hazmats, fast cats, lining them up like ass cracks. Ladies, ponies at the track. It's my chocolate attack. Shoot, I'm stepping in harder this year. As a gravitate, ha ha ha ha ha. We gon' ghost town, it's Motown. With your sound, you in the blink. Gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chair the head. And watch the way I navigate. Líder, faltando 6 minutos agora para as 8 da manhã. Shake it, shake it, shake it, shake it. Acabamos de escutar Feel Good Inc. do Gorillaz e What I Got, Sublime. E agora vamos voltar a falar sobre o Salão do Automóvel. Outra marca alemã que sempre desperta interesse dos visitantes é a Porsche, que nesse ano trouxe para o seu stand na São Paulo Expo o Cayenne SE Hybrid, que traz três opções de motorização, além do lançamento do Panamera versão turbo. Ao todo, são 12 modelos Porsche em exposição no salão. Porsche é fera, né? Pô, Porsche é... Eu não sou muito ligado. Claro, eu gosto de carrão, mas eu não sou, né, tarado por isso. Não, mas Porsche não é um carro que me arrepia, bicho. Não faz disso da sua vida. não, mas o dia que eu puder fazer isso da minha vida também... A marca faz parte da história do automóvel, legal, né? É, a opção legal é assim, quando for para os Estados Unidos, um carro mata à vontade, né? Ah, sim, não, negócio dá uns é na rolê, Alemanha, dá uns, né, rolê. Numa autobahn na Alemanha, sem limite de velocidade. Também, né? Ó, eu já dirigi numa autobahn na Alemanha e é... Ah, é? É bom. E você deu KM no carro? Não, gente, tô brincando. Dirija com cuidado, sempre. É o lema do Raimundinho, devagar e sempre. E, bom, mas dando sequência aqui, de volta ao salão. E de volta ao salão com stand próprio, o que não acontecia desde 2010, a marca italiana Maserati, que eu também babo um ovo para eles, aproveita a oportunidade para lançar em território brasileiro seu primeiro SUV, o Levante. O Levante. Que já está à venda com exclusividade pela Via Itália. O preço no Brasil é de R$640.000 a R$740.000. Baratinho, né? É um precinho bem acessível. Acho que as pessoas não compram de má vontade. Não, eu só não vou comprar agora porque eu não tenho trocado. E a outra atração do Salão de Automóvel é o Test Drive para visitantes. Dá para andar em carros da Chevrolet, da Land Rover, da Peugeot, da Citroën, da Volkswagen e da Nissan. são 100 veículos de 35 modelos. O visitante também não pode deixar de passar pelo espaço dos sonhos. Lá estão os mais desejados veículos do mundo. Tem o Maserati, Ferrari, Tesla. Isso, Lamborghini, Lexus, Jaguar, Land Rover e as motocicletas Ducati. Claro que essas é só pra você ficar babando lá, né? Olha, não, não dá pra testar, infelizmente. Não, e esse espaço dos sonhos é bem legal. E se você quiser saber mais sobre o Tesla, por exemplo, que começou a ser vendido essa semana aqui no Brasil, entra lá no nosso site que tem todas as informações sobre esse carro elétrico. E agora vamos, né, para os interessados que curtiram aí o Raimundinho, essa parte nossa, a primeira parte do programa, que é dirigir, né? Vou falar do valor dos ingressos, que eu achei que está bastante acessível. Os ingressos para os dias de semana, preste atenção, custam R$ 70,00. Nos finais de semana, R$ 70,00 nos fins de semana? Nos dias da semana é R$ 70,00. Dias de semana, R$ 70,00. Nos finais de semana. Na segunda e no feriado. E no feriado. Segunda, né? Agora, né? É, exato. Tem, porque vai emendar, custam R$ 95,00. No último domingo, dia 20, volta a custar R$ 70,00. Lembrando que estudantes pagam meia entrada. O Salão Internacional do Automóvel acontece até o dia 20 de novembro no São Paulo Expo, antigo centro de exposições de imigrantes, que fica na Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 1,5. Lembrando, gente, prepare-se para quem está querendo ir passar o final de semana em São Paulo, porque não está acontecendo só o Salão do Automóvel. Tem Fórmula 1, tem show do Guns, e assim, ontem a cidade está bombando. A gente tentou reservar hotel e você vai ter que pegar os hotéis um pouco mais afastado de São Paulo, porque os do eixo já, pelo menos os que eu conheço e que tem os preços acessíveis bacana, não estão mais conseguindo. A gente não consegue fazer mais reserva. Entendeu? Período de Fórmula 1, e ainda mais coincidindo com isso tudo, com salão, com show, enfim. Tá complicado. Então, pessoal, antes de ir para São Paulo, trate da acomodação. O ingresso vai ter sem problema, né, Michele? Vai sim. Inclusive, nessa nova área, tem bastante espaço de estacionamento também. São 5.500 vagas de estacionamento. 4.500 de estacionamento coberto. E outra coisa bem bacana no São Paulo Expo é que tem uma área de food trucks. Então tem várias opções de alimentação por lá também. Esse salão agora é climatizado, né? Olha, eu fui durante os 2 dias de imprensa. O que você achou? O que aconteceu? No IMB a gente tinha os problemas de calor, né? A gente passava muito calor lá. E a gente teve um problema durante os dias de imprensa, que a luz caiu, né? E a gente ficou um tempo sem ar-condicionado. A gente teve uns problemas com ar-condicionado lá. E pelo jeito o gerador não funcionou, eles estavam sem gerador. Vamos ver se isso vai acontecer agora com o público por lá também, né? Esperamos que não. Nessa hora eu lembro de Caetano Veloso, o Haiti é aqui. Eu acho que o que acontece é que eles não fizeram um evento teste, né? Ou um evento menor para realmente avaliar se não, a estrutura... Um evento teste sempre importante. Aguenta, né? Agora, em relação Porque ao... Porque eles estão esperando 750 mil pessoas, né? Então, em relação ao AMB, o que, que você achou do espaço? Como é que você acha que está... Olha, eu não vi muita diferença com relação ao espaço, sabe? Porque o espaço no AMB era muito bom também, para os estandes e tal. E lá continua sendo muito bom, só que é mais imponente, né? Um negócio tem esses espaços para os food trucks agora. Mas é mais moderno, assim, seria isso? Não. Essa adequação que eles fizeram, esse investimento... R$ 400 milhões. É uma bela grana, então, né? Então, assim, certamente está mais moderno. Sim, a diferença é que, por exemplo, no AMB tinham os hotéis bem próximos, né? E a fácil localização, né? Ficava melhor localizado, né? Agora esse eu acho que é um pouco mais difícil, apesar dele ficar bem perto do... Da Imigrantes ali, do, né? E do Jabaquara, né? Da estação Jabaquara. E do aeroporto, talvez, né? E ali do Jabaquara, sair em vans de graça, né? Pra quem vai visitar o salão. Impressionado com a quantidade de vagas, né? De estacionamento. Isso, tem bastante. E os lanches do food truck são mais baratos que os carros lá também. É um edifício garagem, na verdade, que tem lá ao lado. Então, estudante, você que paga só meia entrada, você pode, olha só, você paga meia entrada, dá pra comer um lanchinho, né, num food truck e ainda levar uma Maserati de troco ainda, quem sabe. Ó, galera, eu acho que já tem o primeiro brinde, já tem um ganhador aqui, que é o próprio Matheus Vinícius da Silveira. Ah, é, Matheus. Falou agora aqui, você respondeu o Aircross. Vamos ver. Ele gostou do Land Rover feito alumínio. A Evoque. Ah, sim. Tá e gosta muito dos conceitos dos híbridos, pela emissão quase limpa e tal. E a Toyota Sport, seu primeiro carro 4x4. Muito bem. Panamera Mateus. Turbo. Panamera? Isso, Turbo. Porsche. Cayenne híbrida. Ele tá achando que vai ganhar os três brindes. Ele falou tudo. Não, ele tá querendo. Ô Michele, ele tá querendo saber qual o Instagram de vocês. Então a nossa amiga Michele vai te falar agora. HI. Tracim? Isso, Mundim, underline. HI underline Mundim. Não é tracim, é o tracim embaixo. É, aquele tracim embaixo. Rasteiro, é aquele tracim deitado. Não confundam o Raimundinho Insight com o Raimundinho Instagram. Isso. É tudo a mesma coisa, na verdade. É só o tracinho. Mas não confundir na hora de digitar, né? Por causa da linguagem do... Essa coisa digital, esse mundo novo. Muito bem, então ó, o Matheus foi o primeiro Felizardo aqui. Lembrando que tem um kit também exclusivo pela fanpage e ainda temos mais dois kits. Então, para você que está acompanhando a programação do Raimundinho, ele só você ganhou... citar, né, dois nomes aí de lançamento. Só para me falar aqui pro amigo, pro Matheus, não é Raimundinho, nobre amigo Matheus. Raimundinho. Raimundo. H-I-Mundinho. Sorto caipirês. Ele falou que ele estava procurando Raimundinho e não estava achando. Michele, qual foi o brinde que ele H-I-Mundinho. Qual brinde nós vamos dar pro Matheus? O Moleskine da Chevrolet? O Matheus, ele é um cara que ele tá bem acordado, porque ele já tá participando, então ele não vai ganhar o que... O antissono não precisa. Mas é um Moleskine bem bonitão, com uma caneta também bem invocada, e além do kit leader, né? Mas, amigo, você pode também imaginar que o Matheus ainda não dormiu. Pode ser. Pode ser que ele ainda... Pode ser que ele está entregando o bolo. Ah, então ele dormiu. Ou não, ele ficou fazendo bolo a noite inteira. Não, pode ser tudo isso. Se ele só entregou, tudo bem. Agora, se ele fez o bolo, ele é um confeiteiro. Ele passou a madrugada inteira trabalhando, fazendo os bolos. Exato. Bom, Matheus, muito obrigado pela audiência. Só lembrando, Matheus, que você pode chegar aqui na Líder, tá? Segunda-feira, a partir de segunda-feira, Tiradentes, R$22,99, fica na esquina com a Prisciliano Pinto, Boa Vista. Lembrando que na terça agora é feriado. Agora estamos aqui até às 9, se trouxer um bolo, pode até pegar hoje. O Matheus já está seguindo a gente aqui no Instagram. Valeu, Matheus, por participar. Chegar aqui até às 9 com o bolo, você já leva o seu brinde hoje. O Hamilton falou que pira o bolo formigueiro. Um rocambole, pode ser. Uou, eu piro também. Muito bem. 8h05, agora é o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta com mais Raimundinho para você que está acompanhando a programação 983. Fica ligado aí. De volta, 8h09, para você que está acompanhando Raimundinho na Líder, daqui a pouquinho, hoje nós não temos, para você que está aguardando aí o Frank Zappos, hoje não vamos rolar ele, né, Marcelo? Não, hoje ele falhou. Mas para a próxima semana vamos trazer aqui um especial Frank Zappos na programação. Vamos colocar um Gans aí depois, antes 9, 8, 3. Só para entrar no clima, Gans, né? É boa também, pode ser. A gente vai arrumar um espaço aí. Falar em Gans aí, mandar um salve para toda a galera da Let's Go, promoção Let's exclusiva para parceira da Líder FM aí. Ontem foi um felizardo curtiu o show do Gans, hoje vai outro ouvinte, a Líder FM presenteando aí dois ouvintes com ingressos para o Gans. Além deu de além mais do três. Chefe, mais três. O Marcinho também já tá voltando de lá. Já deve estar na área. Já deve estar, deve ter chegado. Certo. E o Axl Rose emagreceu, será? Nunca. Nunca? Nunca. Continua um tubarão só branco. Se ele aplicar GH na orelha, né? Porque tá inchado até a orelha, né? Bom, só lembrando que já está disponível no liderfm.com.br para você participar das promoções, já a promoção para o Lollapalooza em março, que entre as atrações vamos ter Metallica no Brasil. Olha só que sensacional. E fica ligado que deve entrar ainda essa semana no já no tem site. Black Sabbath também já está. Já está no site? Já está no site, pode participar. Black Sabbath. Que agora é dezembro, né? É. Dezembro. Então, galera, liderfm.com.br, clica lá na seção de promoções, tem todas essas promoções, é facinho você se cadastrar. E depois, ó, lembrando que se cadastrou uma vez, que você colocou todos os seus dados, qualquer promoção que você quiser participar, você só clica participar, o cadastro te reconhece, você tá colocando teu e-mail e senha, tá isso, e você não precisa preencher tudo de novo, não. Então, é muito fácil, muito simples. Muito sim. Bem. Vamos lá, dando sequência, um ouvinte nosso, o Anderson Poltronielli, ele, além de ter participado do nosso sorteio aqui da nossa promoção e ter ganhado um kit líder e um anti-sono pra que não durma ao volante, ele fez uma pergunta pra gente. Ele quer saber o preço do Tiguan 1.4 TSI. É R$125.990, Anderson. E tem motor de 150 cavalos, tá? Tá vendo? Agora vamos falar de gastronomia? Agora vamos falar de comida. De comida. Estamos esperando o nosso amigo trazer um bolo aqui. Tô brincando, viu? Começa o Hamilton não tá. Nem. Porque hoje, como eu cheguei atrasado, não deu tempo de trazer o pão de queijo. Eita. E rola até amanhã mais uma edição do Food and Music, festival gastronômico e musical que reúne food truck e bandas no estacionamento do Rio Preto Shopping Center. O evento começa hoje, começa às 18h. Não, começou ontem às 18h. Isso. Hoje e amanhã começa ao meio-dia. Isso. É aberto ao público, que gasta com o que quiser consumir. Somente só. Qual é a novidade dessa edição? Então, eles fizeram uma cerveja, uma Summer Ale. Na verdade, quem fez foi a Velvet, uma micro cervejaria aqui de Rio Preto, né? Do como ele chama? Do Alberto. Conhece o Beto? É o mesmo rapaz daquele bar. Aquele bar ali na... Barley. Do Barley. Exatamente. Isso. Um ótimo cervejeiro, aliás, o Alberto. Um abraço, Alberto, se você estiver escutando a gente aí, o Beto. E, enfim, essa cerveja tá lá. E não sei, eles... Não tá, não? Assim, não. Eles iam vender... Eles iam vender, se sobrar vai ter. É que assim, como a edição era limitada, produção limitada, de repente se vendesse tudo ontem, entendeu? Mas de repente hoje é capaz de alguém achar, se ninguém tomou tudo ontem. Mas enfim, na verdade é isso, Ricardo. Se acabou, acabou, não vai ter mais, entendeu? Vai ter depois. Sei lá se vai também. Vai ter depois. Eu lembrei daquele vídeo, meu, outro lado. Eu tava pior como que é do... Tava ruim, tava pior, do que agora parece que piorou. Ele é campeão, hein? Bom, gente, mas agora é o momento Gil Gomes aqui no Raimundinho na Líder. Garfield extrapolou o mundo das HQs e invadiu a página da Seara no Facebook. Para devolver a fanpage, o gato glutão, mal-humorado e agora hacker quer 10 mil lasanhas como recompensa. Para anunciar a invasão, Garfield postou um vídeo em que afirma ter tomado a atitude após comer uma lasanha da Seara. O gato é quem vem interagindo com as pessoas que acessam a página. E para acompanhar o desenrolar dessa história, trocar uma ideia com Garfield e saber mais sobre seu plano mirabolante de conseguir 10 mil lasanhas, acesse a página www.facebook.com/SearaBrasil. Fala, José, quem que tá querendo participar aí, Hamilton? Não, o rapaz tá falando aqui que o programa tá meio perdido. Ele diz o seguinte, ó. Dá pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. A gente ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Cara, é fantástico. É mais ou menos isso aqui. Isso é sensacional. Esse ouvinte aí tá precisando do antissono. Isso precisava. Ô, gente, ainda tem um kit aqui da Fiat, viu? Estamos esperando. É verdade, você participe aí pelo WhatsApp 981-36-2140, cite três lançamentos do Salão de Automóveis. Isso. Você já arrisca ganhar um brinde. E uma empresa em Itu, né? Agora vamos falar novamente no que... Só falar dessa promoção, pra você que nunca ganhou nem bingo de quermesse, preste atenção nas dicas do Raimundinho que você ganha pra ele. Uma empresa em Itu, interior de São Paulo, lançou uma linha de sorvetes vegano que tem o coco in natura como base. A empresa é familiar e formada por veganos. Os sorvetes da Ville Veg são adoçados com açúcar demerara e naturalmente livres de glúten. A linha já conta com 7 sabores: flocos, cappuccino, chocolate, morango, silvestre, baunilha, limão e coco. Por enquanto, a linha Ville Veg é vendida em 8 cidades, todas no estado de São Paulo. Mas a ideia é colocar os produtos em todo o Brasil. Um pote de 470 ml custa R$18. É a veganmania entrando em... É caro ser vegano, né? É caro, né? Eu li um artigo outro dia, é um negócio interessante. A gente está vivendo uma época de retomada de alguns valores, assim, né? Esse lance do orgânico, né? Da vida mais perto da natureza. Só que, assim, o fenômeno do consumo, ele consegue colar até nessa moda da hipster, né? Se o hipster é o hippie moderno, né? Diferente do outro que era desapegado ao material, essa onda hipster vem totalmente atrelada ao comercial, assim, sabe? É, uma caixa de fruta, por exemplo, que usam, sabe, essas caixas de fruta de madeira que começaram a usar de decoração e tal, reutilização. Hoje você já encontra em loja de imóveis, cara. Exatamente. Sabe, os caras fizeram uma caixa de fruta e estão vendendo por fortunas. Ou seja, o artigo, aliás, o título é assim: tudo que o hipster toca vira ouro. Sabe, nessa linha de... É legal essa análise, né? É, interessante. Puxando para esse lado do comercial. É, muito interessante. Bom, a Arco Hotels promove até o dia 26 de novembro a Burger Week. Participam da segunda edição do evento, dedicado ao hambúrguer, todos os hotéis das redes Pullman, Grand Mercury, Novotel, Ibis e Ibis Style. Os sanduíches são temáticos e a maioria leva o nome de hotéis da rede. A exceção é o vegetariano com queijo coalho e hambúrguer de abóbora e cevadinha. Também tem burger de contrafilé, de fraldinha, de patinho e de picanha. Os preços variam... Lá vai eu com os preços, né? Lá vai eu com os preços. Os preços modestos variam de R$26 a R$38 reais. A Burger Week é aberta ao público e, para participar, basta dirigir-se ao restaurante do hotel e pedir por uma das 5 opções. Cara, é uma facada, né? Convenhamos, né? Eu não vou entrar no detalhe, que eu já falei que a salsicha Viena custa R$1 essa semana, até comprei um pacotinho. O hambúrguer... 30? Não vou falar nada, não vou falar nada. Sabe que no Paraná, uma vez eu passei uma temporada lá em como é que chama? Onde pega a balsa ali pra Ilha do Mel? Paranaguá, Paranaguá, isso mesmo. Passei uma temporada em Paranaguá e a cozinheira uma vez chegou em mim e falou assim: hoje eu vou preparar macarrão com vina. Você gosta? Falei, eu não sei se eu gosto disso, não. O que é vina? Aí eu descobri que vina é essa salsicha Viena aí, né? É. Eles não falam Viena, né? Fala vina. E é a salsicha vagabunda. Salsicha meia boca, assim, essas. Que você dá pro seu cachorro, sabe? E ainda tem que ficar esperto, porque tem muito sódio. Uma bela propaganda pra marca, né? Da Viena? Não, é o estilo de salsicha, a Viena. Tá. Não era a marca. Não. Se fosse, a gente já ia terminar o programa. Falando um pouco de salsicha, assim, pra justificar, o que a gente poderia acrescentar num hot dog de salsicha? Acrescentar pra justificar esse preço. Um salsichão alemão, salsichão, né? Alemão, isso, claro, justamente. Salsicha. Eu acho que não, eu acho que esse é o caminho, aí justifica, né? Tem um valor isso do que mesmo. É, eu acho que todo mundo isso mesmo. Tem que ter sua margem de lucro, mas não a... Só se for um sausage, um white sausage, né? Aquele salsichão branco e chucrute, mano. Chucrute, alemão adora um chucrute. Bom, eu tô encerrando minha participação, né? O Ricardo vai curtir um Guns N' Roses. Gostaria hoje. Gostaria que os ouvintes curtissem aí o Raimundinho na Líder todo sábado, das 7 às 9 da manhã. Boletins no Líder Notícias durante a semana, às 7:30 da manhã. E vão ficar sabendo de tudo que acontece no mundo das viagens, das comidas e nas dirigibilidade. É, ele fica cantarolando toda hora que ele não tá no microfone, ele fica cantarolando Take me down to the paradise city where the grass is green, the girls are pretty. Muito bem, 8:21, vamos de música aqui pra rapaziada que tá curtindo Raimundinho na Líder. Daqui a pouquinho mais um kit pra você, fica ligado. Líder é demais. O incenso de mirra francesa, algodão fio 600, toalha de mesa, elegância no trato, é o bolo da cereja, guardanapos gold e agradável surpresa, pra se sentir bem com seus convidados, carros importados garantindo translados blindados, seguranças fardados, de terno Armani, lobotão sapatos, temos de galão, Dom Perignon, Velvet Clicquot, pra lavar suas mãos e pra seu cachorro de estimação, garantimos um potinho com um pouco de Chandon. MC Lon tá cortando VIP, Tássia tem um blog de Feliz Derby. Pra dar um clima cool te ofereço de brinde e mais de geladeira com sartrinete. Glitter, glamour, lamas no criolé, o sistema exige perfil de TV. Desculpa se não me apresentei a você, esse é meu cartão, trabalho no buffet. Achar que tá mamão, tá bom, tá uma festa. Menino no farol, ciúme lhe detesta. Achar que tá bom, né, não, nem te afeta. Parcela no cartão, essa gente digesta. Nem tudo que brilha é relíquia nem joia. O governo estimula e o consumo acontece. Mamãe de todo mal, a ignorância só cresce. FGV, me ajude nessa prece. Um salário mínimo com base no DES. Em frente a shoppings, marcar rolezins. Debater sobre cotas, copas e afins. O opressor é o início, o sistema é cupim. E se eu não existo, por que cobras de mim? Rumão, mão, papai é cassis. Rum, com sorvete de pis. Patrício gosta e quem não quer ser feliz. Pra garantir o padê, dão até o Edi. Era tudo mentira, sonhei pra valer. Com você, eu ali, nós dois, CVT. A alma flutua, leite, a criança quer beber. Lázaro, alguém nos ajuda a entender. Acha que tá mamão, tá bom, tá uma festa. Menino no farol, se humilha e detesta. Acha que tá arrasa. consequências pra quem se mexe à vontade. Na verdade, da frequência grave, essa é pra quem soma no groove, é pra quem faz a sua microparte, pra que alguma micro coisa no mundo mude. Em qualquer lugar ou dia da semana, quem conhece não se engana, eu disse, essa é pra quem sabe. Que a diferença entre uma festa de bacana e uma festa bacana não é mero detalhe. Eu disse, essa é pra tocar no baile. Essa é pra tocar no baile. É pra curtir no som, é pra seguir botando mais fogo no salão. Essa é pra tocar no baile. Tá calibrada, tá justa pra missão, na pressão do sistema de som. Essa é pra tocar no baile. Ela sente que a notícia é quente, ela sabe que a batida é de responsa e o groove é de alta patente. Groovar nas ruas, nas favelas, na pista, na praça, nos apartamentos. Chega junto 100%, o tempo voa e o som segue firme na proa. Cê balança nesse groove, balança e não enjoa. Lute pelo seu direito de festejar, festeje o seu direito de lutar na vida, pra cima e já. Na melhor programação de Rio Preto, você acompanhando Raimundinho na Líder. E vocês acabaram de escutar Essa é pra tocar no baile, do Benegão e Seletores de Frequência, e Cartão de Visita, Criolo e Tulipa Ruiz. Muito bem. Agora vamos falar de viagem. Os aeroportos da Europa são os campeões disparados quando o assunto é problema com a bagagem. De todas as reclamações abertas em aeroportos do mundo todo sobre perda, extravio ou furto de bagagem, 40% são provenientes do Velho Continente. A América do Sul aparece em segundo lugar, com 19% das reclamações sobre bagagem. A América do Norte, com 16%. Completa a lista dos primeiros. De todos os problemas com relação à bagagem registrados no mundo, 45% são referentes a extravio em conexões. As informações são do site comparaonline.com.br, que buscou os dados nos principais aeroportos do mundo e os reuniu por continente. Esse lance do maior índice sem conexões talvez explique, né, o porquê a Europa lidera com tanta folga, né, o índice, porque é um país onde as pessoas voam bastante, né, de um país para outro, tem bastante conexão. Uhum, isso nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Nossa, é uma das minhas apreensões quando eu vou voar, é a minha bagagem, cara. Eu quero chegar e quero que minha bagagem chegue junto comigo. É, por isso que o indicado é que você sempre leve uma mudinha de roupa na bagagem de mão, né? Porque se acontecer algum problema, você pelo menos consegue tomar um banho, né? Ah, é trocar de roupa, né? É. Bom, vamos lá. Dando sequência, o primeiro hotel 6 estrelas de São Paulo abre as portas daqui 8 meses, mas já é possível fazer reservas para julho de 2017 no Palácio Tangará, que fica perto do Parque Burle Marx. A diária em um de seus 141 apartamentos é a partir de R$ 1.130, podendo chegar a incríveis R$ 7.000. O prédio tem 8 andares e estilo anos 1950. São 27 mil metros quadrados de área construída E o Palácio Tangará é o Palácio Tangará é o primeiro empreendimento da rede europeia de hospedagens de luxo, o Oetker Collection, na América Latina. A inauguração está prevista para o segundo trimestre do ano que vem. 6 estrelas. É um céu, né? Aí deve ser um espaço bem bacana, hein, assim, pelo... Né? É um típico céu de inverno no Oeste Paulista, né? Estrelado, sem nuvens. É. 6 estrelas. E em breve, os aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e Galeão, no Rio de Janeiro, poderão fazer o processo de imigração para os Estados Unidos antes mesmo do passageiro embarcar no voo. O Departamento de Segurança Nacional do governo norte-americano selecionou 11 novos aeroportos em 9 países para possível expansão deste programa, que permite que os passageiros façam a imigração ainda no aeroporto de origem. A proposta é ajudar a reduzir o atraso dos voos e facilitar a vida dos passageiros que têm conexão nos Estados Unidos. Infelizmente, ainda não há um prazo definido para que a medida seja implantada. Esse negócio é um negócio muito chato mesmo, né? É chato, e vamos ver se isso vai para frente mesmo, né? Porque essa notícia ela saiu antes da eleição do Donald Trump, né? Então a gente não sabe como as coisas vão ficar com relação à imigração, visto, né? É, essa onda da América para os americanos, enfim... Não, eu também sou americano. Você também é, né, Hamilton? Ou então? Eu também. Enfim. Você também, América, José? Eu sou americano. Eu também. Sul-americano. Sou apenas um sul-americano. Rapaz latino-americano. Sem dinheiro no Olha, mas e você... com amigos importantes. E você que está pensando em sair de férias, ó, essa notícia é para você. Manaus, Belo Horizonte e Curitiba são os destinos mais baratos da América Latina para férias de verão. O valor médio da hospedagem diária na capital do Amazonas é de R$ 171,00. Na capital mineira é R$ 178,00 e na capital paranaense é de R$ 195,00. A cidade brasileira mais cara durante o verão é Gramado, no Rio Grande do Sul, destino tradicional de inverno. Lá, o valor médio da diária é de R$ 669,00. Já o destino de verão mais caro da América Latina é Havana. Por um dia de hospedagem na capital de Cuba, o turista desembolsa em média R$ 704,00. As informações são do site de viagens TripAdvisor, que fez levantamento em 35 cidades do continente. Olha, eu não imaginava que Gramado fosse a cidade mais cara para passar o verão no Brasil, viu? É, isso é interessante. E isso acho que explica aquela pesquisa que a gente noticiou, não sei se foi essa semana ou semana passada, em que uma pesquisa, salvo engano, da TripAdvisor também, que revela que o brasileiro gosta de praia e de cidades isso, históricas. Isso, é verdade. Né? E talvez isso explique o fato dessas cidades serem os destinos mais baratos, porque estão longe da praia, né? Curitiba está a 100 quilômetros da praia. Belo Horizonte, eu não sei exatamente, mas está bastante. De muito. E Manaus. E Manaus também tem rio, né? Praia de água doce, né? Mas quando a gente fala de praia, a galera quer onda, surf, né? Água salgada, né? E tudo mais. Bom, só um minuto. Olha, falta um brinde para ser sorteado. Exatamente. Se você ouviu, se você sabe o nome de algum dos carros que a gente falou aqui no nosso especial Salão do Automóvel, manda pra gente aí pelo WhatsApp e ganhe um dos nossos brindes de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com a última parte, temos sorteio de brindes e mais informações com dicas importantes para você viajar, comer e dirigir. Fica ligado aqui, hein? Você está ouvindo Raimundinho na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. De volta, faltando 20 minutos agora para as 9. O ouvinte André Mattioli, né? Ele é piloto, nosso companheiro lá da Agrometal também, mandou aqui a sua opinião. Piloto de avião? Piloto de avião. Eita. É. E ele quer deu a sua opinião sobre o negócio das bagagens. Extravio, né? De bagagens. Exatamente. Que a Europa é campeã. Vamos ouvir a opinião desse rapaz de altíssimo garbo e elegância. Sobre essa informação das bagagens aí, na Europa tem mais porque se voa mais. Lá se voa mais que qualquer outro lugar, mais do que América do Norte, dezenas de vezes mais do que no Brasil. Então é natural que tenha mais problema de extravio de bagagem, porque lá se voa muito mais. Se voa mais, tem mais chance de dar problema. Muito bem, muito obrigado pela sua participação, nosso querido André. E você pode também dar a sua opinião sempre aqui no Raimundinho na Líder com o nosso WhatsApp, que o nosso querido Josiel Carvalho vai passar nesse momento. O que o André trouxe é um pouco do que a gente comentou depois. Isso, né? É, mas você tinha dito, né? É, o número de conexões, o número de voos é grande, né? Mas vamos lá, vamos tocando o barco. WhatsApp Líder Notícias também, Raimundinho na Líder, é o 981-36-2140. 981-36-2140. E lembrando que ainda resta um brinde, então dá tempo de você participar ainda, falar algum carro, algum desses lançamentos que nós falamos hoje do Salão do Automóvel. Exatamente, de São Paulo. Ainda dá tempo, tem 20 minutos para o ouvinte participar. Muito exatamente. Bem. E agora vamos falar sobre o quê? É, dando sequência ao nosso programa, agora a gente vai falar sobre os destinos onde nossa moeda, o real, vale mais. Isso, o dólar está caro e o euro também, mas isso não é motivo para você deixar de viajar, inclusive para o exterior. Para acabar com qualquer ideia de deixar sua ida a outros lugares do planeta para depois, Raimundinho, com a ajuda da operadora CVC, traz uma seleção de 10 países onde o real tem mais valor que a moeda local. Na Argentina, um real equivale a 4,66 pesos argentinos. Não é novidade que a Argentina é um destino atrativo, já há alguns anos. A capital Buenos Aires é sempre uma boa opção na América do Sul. Tem ares europeus, uma infinidade de atrações culturais e ótima gastronomia. No entanto, outras regiões também se destacam na Argentina. Caso de Mendoza, conhecida pelas vinícolas, e da Patagônia, com incríveis paisagens para quem gosta de aventura. Outra vantagem é a possibilidade de fazer o câmbio, trocando reais por pesos quando chegar à Argentina. E na África do Sul, um real vale 4,20 rands. É rands? Rands. Rands. Rands. Rands. Rands. A África do Sul. Então, na África do Sul, um real vale 4,20 rands. A África do Sul tornou-se um destino bastante atraente para o bolso neste ano. Atualmente, um rand, moeda local, equivale a 24 centavos de real. Com isso, alguns serviços, como alimentação, ficam mais em conta. O país tem atrações para todos os gostos, como safaris, praias e montanhas, todos com paisagens cinematográficas. Além disso, brasileiros não precisam de visto, ou seja, uma despesa a menos. No México, um real vale 5,88 pesos mexicanos. Quando o papo é Caribe, o México é o queridinho dos brasileiros. Destinos como Cancún, Riviera Maia e, mais recentemente, Puerto Vallarta e Riviera Nayarit figuram na lista pela relação custo-benefício dos resorts, que oferecem ótima infraestrutura e operam com o sistema tudo incluído. O visitante não tem gastos extras no destino, como com alimentação e lazer. As ofertas de passagens aéreas também deixam o destino ainda mais atraente. O Marrocos também é um destino interessante para o brasileiro. Lá, um real é equivalente a 3,02 dirham marroquino. Além do famoso deserto do Saara, no país você encontra muita riqueza cultural e histórica, como belas mesquitas, comércios tradicionais e abertos às pechinchas, praias tranquilas e montanhas incríveis. Marrakech e Casablanca são os destinos mais conhecidos, e a gastronomia, com o tradicional cuscuz e pratos com toques de açafrão, limões em conserva e hortelã, permitem uma experiência de viagem única. Lá também é possível comer hambúrguer de camelo. Hambúrguer de camelo? É, dizem que é muito bom. Eu vi uma imagem na TV e fiquei com vontade de provar, cara. E você já sabe que eu não sou um aventureiro gastronômico. Mas pareceria com o que, será, hein? O cupim do camelo deve ser. Lembraria que sabor será, hein? Tem algumas... Na bicho de carne vermelha, assim, quem você provou? Comeu? Não. Ah. Quem provou não soube explicar muito bem as sensações. Quem provou morreu e não sabe explicar. Tailândia? Isso, Tailândia. Tailândia. Na Tailândia, um real é igual a 10,81 baht. Na Tailândia, um real é igual a 10,81 baht. Para quem quer ir mais longe, a Tailândia é outro destino com preços acessíveis. Praias paradisíacas e uma culinária exótica são alguns dos chamarizes do país, que também se destaca pela cultura milenar e templos budistas. Em Bangkok, o turista gasta, em média, R$ 122 por dia. Já considerando hospedagem, refeições, transporte e um passeio. Nas áreas praianas, como a ilha de Phuket, é isso? E a cidade de Pattaya, os pratos à base de frutos do mar, com lagostas generosas, custam menos de R$ 200. É isso aí. E a Índia é um dos países mais baratos para viajar e hospedar-se. Por lá, um real equivale a 20,66 rúpias. Tem as diárias mais em conta do mundo, ideais para quem quer gastar pouco e conhecer uma cultura diferente. É possível ainda conhecer o Taj Mahal em Agra e deliciar-se gastando bem pouco com a alimentação das barracas de rua, ou menos de R$ 100 em restaurantes sofisticados. Mas cuidado aí, hein, gente, se for comer na rua. É, então, nós nunca fomos pra Índia, porém, né, as informações são de que, assim, a chance de você ganhar uma intoxicação alimentar comendo na rua é grande. Então tem que ficar esperto, não dá pra comer em qualquer lugar, não. Isso não só na Índia, né, em qualquer lugar que você for. Mas dizem que lá o negócio enfim, ganha uma proporção maior. Bom, também tem a Croácia. Na Croácia, um real é equivalente a 2,7 kunas. A Croácia tem preços módicos em relação a outros países da Europa. Vale aproveitar enquanto não está na rota dos destinos clássicos e mais disputados pelos turistas. A capital, Zagreb, não é tão procurada como a região costeira do país, o que deixa tudo ainda mais barato e acessível, principalmente os hotéis. Além disso, está a 2 horas e meia dos lagos de Plitvice. Nossa, eu me senti falando aquela língua do I agora. Plitvice, eleito um dos lugares mais lindos do mundo e patrimônio da humanidade, patrimônio da Unesco. E no Chile, o Chile do meu amigo Manolo Huerta, Manolo, um real, abraço para o Manolo. Um real vale 202,86 pesos chilenos. Assim como outros países da América do Sul, o Chile é um destino viável para viajar em tempos de dólar alto. Os principais passeios e atrações da capital Santiago saem por menos de R$ 150. Na questão da alimentação, uma refeição acompanhada de um bom vinho chileno custa em torno de R$ 50. E por falar em gastronomia, a capital chilena é, junto com o Alasca, os únicos lugares do mundo onde é possível experimentar a centola, Centolla. Caranguejo gigante que vive em águas profundas e gélidas. É um caranguejão azul, gigante. Cara. Gigante. É assim, é do tamanho do meu pé, velho. Você já comeu? Bom? Nunca comi. É. Ainda não comi. Não sei se eu teria esse. Bom. Outro destino é o Uruguai, onde um real vale 8,72 pesos uruguaios. É uma outra opção aqui na América do Sul. O pequeno vizinho Uruguai também oferece uma boa relação custo-benefício. A capital Montevidéu apresenta história, arquitetura e belas paisagens. Algumas das principais atrações turísticas e cartões postais não cobram pela visita, como o Mercado Del Puerto, Rambla de Positos, Feira Tristan Navarra, Puerta de la Ciudadela e o Teatro... Misericórdia! Ai, gente! E o Teatro Solis, que tem dias de visitação gratuitos. E outro lugar bem legal. Esse lugar eu tenho muita vontade de conhecer. Somos cara. somos dois. Tô vendo aqui. E onde um real vale 7,6 dongs. É o Vietnã. O Vietnã é um dos países mais lindos e baratos do sudoeste asiático. É extenso, mas é possível viajar nos chamados sleeping buses. Buses de moto. Nesse lugar aí. Nesse lugar, é esse mesmo. É comum comprar uma motocicleta ao norte e vendê-la no sul do país. Ou mesmo viajar de carro alugado, para ganhar tempo e economizar. É possível conseguir um hotel confortável por menos de R$150 ao dia e refeições em bons restaurantes por cerca de R$50. Estando no país, não deixe de conhecer Long Bay, um paraíso verde esmeralda em meio a paredões rochosos. Olha só, Sleep Buses é o ônibus leito, né? Ah, eu imaginei, ela cara. Chegou mas, assim, no teu pé, no seu peito. Que sacanagem isso, né, cara? Muito bem, 9 minutos faltando para as 9 da manhã. Vamos ouvir uma melodia neste instante e daqui a pouquinho voltamos para o encerramento desse programa. Fique ligado. Líder é demais. A dedication to all the refugees worldwide. One time. Say, I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn. To my peeps who passed away, no woman, no cry. No woman, no cry. Say. Oh, hey, little sister, don't shed no tears. No woman, no cry. Say. I remember when we used to rock. Project Yard in Jersey. And little Georgie would make the fire light as stolen cars passed through the night. And then we'd hit the corner store for roots, paper, and broom. My drapes, my only remedy for pain of losing family. But while I'm gone, shorty, everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Fuji's come to the dance tonight. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Oh, everything is gonna be alright. The gunman's in the house tonight. But everything is gonna be alright. I'm I say, and no woman, no cry. No woman, no cry. Hey, little sister, don't shed no tears. No woman, no cry. Until my peace passed away. Tá de ser Wyclef Kapala avec nous. Quais são as condições ou não, men? Ah, o que vai, men? Lore nous lá? Bonsoir. Bonsoir. Que vai vir que eu vou falar lá? Refugie na zona, cadê? Atenção. Líder, a melhor de Rio Preto. What the hell did you get into last night? I have no idea. You better dance all night. You're gonna make it right. Until we all fall down. We all fall down, 'cause it's you that I've been missing. You better dance all night. You're gonna make me right. Until we all fall down, we all fall down, 'cause it's you that I've been missing. Top of the world, we come high. Don't look now, I just took flight. Apocalypse now, we on the line. Got two choices, sacrifice, skate or die. Sink or swim, crash or fly. Look within, I do not let this bullshit face me. I see lights and I go crazy. Cool is the wind, dark's the sky. Blackbird sings in the dead of the night. Take these broken joints to get high. Take your rubber's kiss to goodbye. Tonight has been so amazing. I see you and I go crazy. You put me in through this trance. I hear music, let's dance. Whoa, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. We ain't gonna stop now. Dancing on top of the it's you that I've been missing. You're gonna dance all night. You're gonna make me right. Until we all fall down, we all fall down, 'cause it's you that I've been missing. Some people like a leopard, fierce like a lion, like an eagle flying across the sky. And they wonder why, when they find up on the creation of his majesty. Fechando mais uma edição do Raimundinho na Líder, ouvimos o quê? Nós acabamos de escutar Dancing All Night dos ingleses do Dirty Heads e No Woman, muito No bem. Cry, de Fugees. Seguinte, no programa de hoje tivemos aqui alguns brindes especiais pela fanpage Líder Rio Preto no Facebook da Rádio Que É Demais. Quem tá levando aqui é camiseta, copo, também caneta Líder FM, ingresso para Cinépolis e mais um ingresso para Arena Hoverboard, saindo aqui para o Marcelo Fernando Almeida Tomé. Marcelo Fernando Almeida Tomé. O seu nome já está marcado aqui no Facebook da Rádio Líder, tá? 5 dias úteis, Tiradentes, R$22,99. Fica na esquina com a Prisciliano Pinto, Boa Vista. A partir de segunda-feira você pode retirar. E nós tivemos aqui também um brinde especial direto do Salão do Automóvel, que a Michelle trouxe aqui para os ouvintes. Fizemos algumas perguntas durante o nosso programa para você destacasse aí um nome de algum lançamento, de alguma marca que estava presente no Salão do Automóvel. Três pessoas indicaram e vamos aos sortudos então. Isso, a última pessoa a ganhar o brinde foi a Dandara Dias. Ela disse que gostou muito do programa e em especial gostou de saber sobre o Chery Tiggo 2 e o Hyundai Creta. Dandara, valeu por ouvir o nosso programa e por participar. Em homenagem a ela, vamos cantar um pagodinho. Dandara, Dandara, Dandara, Dandara. E os outros ganhadores são Anderson Poltronelli e o Matheus Silveira. Muito bem. É isso mesmo. Cada um, né, receber um kit ali, você pode retirar o seu aqui na Tiradentes, R$22,99. Fica na esquina com a Prisciliano Pinto à vista. Lembra que na terça-feira é feriado, então a partir de segunda-feira, 5 dias úteis. Ok? Antes de desejar tchau, antes de dizer tchau, eu gostaria de mandar um forte abraço pro Renato Zantônio, que tá escutando a gente. E, ô Renato, pra sua decepção ou alegria, sei lá, sou eu que faço o set list, as músicas sou eu quem escolho. Muito bem, esse rapaz. Valeu, que... Renatão, ele disse que o programa está ótimo, inclusive as músicas. Marcelo Ferri, que além de tudo é o responsável pela pesquisa musical deste programa. Bom, seguinte, lembrando que se você perdeu o programa, inclusive a Dandara foi uma das sortudas aí, ela falou que ficou chateada, pois não pôde ouvir o programa inteiro, ela pode na segunda-feira, já está disponível no podcast pelo liderfm.com.br. e também o Raimundinho não acontece só aos sábados, durante o dia, durante a semana, você pode também aí matar saudades e ficar por dentro das informações durante os nossos boletins do Raimundinho na Líder, que acontece às 7:30 da manhã no Líder Notícias, esse programa que traz sempre, você acorda bem informado aqui nos 98.3, não é isso, José? Exatamente, Hamilton, você que perdeu segunda-feira, depois das 9 da manhã, mais ou menos, liderfm.com.br, Raimundinho na Líder vai estar na íntegra, disponível lá no site. E os boletins, como você disse, às 7:30 da manhã de segunda a sexta, dentro do Líder Notícias. E mais informações no site do Raimundinho. Exatamente. Isso aí, raimundinho.com.br. Só você procurar o Raimundinho também nas redes sociais, pelo Instagram. A Michelle já alimentou com várias fotos direto do Salão do Automóvel para você ficar por dentro de tudo que acontece, dicas importantes para você viajar, comer e dirigir. Michelle, o seu tchau, por favor. É isso aí, gente. Valeu, mais um sábado junto com vocês, foi ótimo. Semana que vem a gente vai trazer muita coisa legal e muito brinde legal, viu? Fico, não perca. Então, e até mais. Cedo e fique bem informado. Marcelo. Isso aí, forte abraço a Milton, Josiel, Michele, que tenhamos todos uma ótima semana e com muita, né, muita diversão, muita viagem, muita comida, muita boa. Comida. Josiel Carvalho. Muito obrigado, valeu, Michele Montemor, Marcelo Ferri, meu amigo Amil Trevisan, Ricardo Cirilo, que está indo pro show do Guns, você ouvinte, e esperamos no próximo sábado das 7 às 9 da manhã aqui com a gente. Hoje valeu! Hoje está realmente um November Rain, né? Vamos esperar. Exatamente. Vamos ver o que acontece. Ó, a gente se fala logo mais às 5 da tarde no Top Líder, aqui na programação 983. Até lá, valeu, tchau! Você se divertiu com Raimundinho na Líder. Sábado que vem, mais um encontro marcado a partir das 7 da manhã e em nosso boletim dentro do Líder Notícias de segunda a sexta-feira. Líder FM.